Pronto. Boa noite. Agora a orientação aqui com a gente é que cada um dos médiuns apresente algum tema que lhe for mais, confortável. E aí, eu fui a sorteada dessa semana. Já se já abriu os trabalhos, né? Não, Falando. foi Foi Michelle. Michele? Desculpa. Enfim. E a gente fica se questionando muito sobre o que a gente vai falar para vocês e para vocês que possa acrescentar, que possa agregar. Pois bem, e me veio muito forte, o questionamento sobre a minha mediunidade. Que tipo é a minha mediunidade? Qual é a minha mediunidade? E aí, nada melhor que o livro dos médiuns, óbvio, né, que faz parte do Pentateuco, que a gente tem que estudar, tem que entender. E o capítulo 14 fala exatamente sobre isso, é o meio do livro. E eu. Capítulo 14. Nessa edição aqui, a página é 169, tá? Ó. Pode mostrar? Não sei. Enfim, porque essas coisas de direitos autorais é complicado. Pois bem, e aí eu tenho acho que 2 anos e um pouquinho. E, enfim, tinha alguns episódios diferentes, né, que aconteciam comigo, que a gente entende como sobrenatural, mas não tem nada de sobrenatural porque não está sobre a natureza, né? Então, é normal, é diferente porque a gente não tem o conhecimento. E aí eu falei, caramba, qual é a minha mediunidade? Eu brincava aqui, qual é o meu poder? O que é que eu vim trazer? O que é que eu poderia agregar, né, para os irmãos, para casa e para mim também? Enfim. E aí, eu acredito, pelo que eu li, os tipos de mediunidade existentes aqui, porque existem mediunidades que ainda não foram relatadas, né? Até os próprios mentores comentam isso aqui na casa, que muita coisa nova virá e que muitos não irão entender. Então, eu acho que eu me classifiquei como médio sensitiva, porque eu sinto as vibrações, eu sinto o espírito, mas não vejo, ouço quando eles querem, enfim. E aí eu me perguntei, o que é ser médium? Que eu não tinha parado ainda para, sabe, me conscientizar, me internalizar realmente, a coisa é mais teórica, né? Eu falei, tá, vamos estudar. E aí me deparei com informações riquíssimas. O capítulo 14 é bem grande, porque ele vem falando do que é ser médium, que é nada, você é o medianeiro entre o espírito e o mundo físico. E dentre os tipos de médium, a gente tem vários. Eu vou citar alguns aqui, porque deixo para vocês também, até porque curiosidade, para vocês agregarem conhecimento, né? Entenderem o que que é isso. Então, existe médium de efeitos físicos, que quando eu escutei a primeira vez isso, eu achei que fosse uma coisa de cinema. Eu falei, gente, deve ser aquele pessoal que, né, mexe. Não é nada disso. Médium de efeito físico, ele é um grande doador de ectoplasma. E para que que serve o ectoplasma? No mundo espiritual, idoplastia, ou seja, ele ajuda a concretizar, seja o que for, ou um banho, ou um objeto até. Isso eu estou sendo bem rasa, tá? Porque a coisa vai muito mais profunda. E é de grande responsabilidade esse tipo de mediunidade. Esse e o médium vidente, pelo que eu li, pelo que eu vi. São os dois tipos de mediunidade que são extremamente perigosas, porque o médium de efeitos físicos, ele pode ser facultativo, consciente desse poder que lhe é emprestado, né? Porque nada é nosso. E ele pode ser inconsciente, ele tem essa capacidade e não sabe. Enfim, E sabendo disso, tendo essa consciência, olha o perigo se isso for usado de uma forma equivocada. Se vocês entenderem que eu posso, de repente, manipular situações ao meu bel prazer, é de uma grande valia isso, esse poder, esse tipo de mediunidade. E aí eu tô com a minha colinha também aqui. E seguindo o livro, pode falar. Posso só falar uma coisa? Deve. Com relação a o que a Cláudia está falando, eu indico para quem quiser entender um pouco mais sobre médiums de efeitos físicos, assistir um filme chamado Poder Paranormal. Assistam esse filme. Não, Poder. Poder Paranormal. Não lembro o nome do ator, mas é com aquela atriz, como é que é o nome dela? Sigourney Weaver. Sigourney Weaver. Então, Poder Paranormal. Ali fala do médium de efeitos físicos e fala justamente o que a Cláudia falou a respeito de você usar esse poder de forma errada, em benefício próprio. Nesse filme mostra muito isso. Então, eu vou repetir de novo. Poder, o nome do filme é Poder Paranormal. No YouTube, vocês acham? É com Robert De Niro. Robert De Niro, né? Isso. Então. Nesse caso, você também pode ser usado? Em que sentido pode ser usado? Porque somos sempre usados. Vai depender da sua... É isso aí. Isso que eu gostaria de saber. Por exemplo, eu ia no centro de Umbanda, que eu chegava lá do lado de três atabaques, eu apagava também. Bom, aí eu já não sei como que se sucedisse com você, entendeu? Mas somos todos usados, vai depender da sua conduta, da sua moral, entendeu? Porque hoje, como já foi mencionado aqui outras vezes, nós estamos conscientes. Então, quer dizer, se você tem uma moral ilibada, se você tem uma moral... Se você está fazendo a sua reforma íntima... Então, perfeito. Então, você poderia estar sendo usado, sim, mas acredito eu, né, baseado no que você está falando, de uma forma benéfica, para ajudar algum outro espírito que, de repente, precisasse de um choque anímico. Exatamente. Aí a gente não tem... Vai ficar conjecturando em cima, não, né, não tem como. E aí, seguindo aqui o livro dos médiuns, ele vem falando sobre as pessoas elétricas, que eles não consideram como médiuns, tá? Que são exatamente essas pessoas que sentem o espírito, né? E eu, quando eu comecei a ler, eu falei, caramba, eu sinto isso. Só que no decorrer da leitura, eu deprendi o seguinte, a gente tem um pouquinho de cada tipo de mediunidade, entendeu? E isso é interessante até porque você aumenta a gama de ajuda, né? A abrangência ao mundo espiritual, ajuda ao mundo espiritual. Então, ele fala aqui que essas pessoas elas estariam mais aptas a qualquer outra coisa, menos a mediunidade, a ser caracterizado como um tipo de mediunidade. Tá? Então, ele deixa em suspenso, mas ele menciona pessoas elétricas, porque eu não conhecia nem esse termo dentro da mediunidade. Ok? Aí ele depois vem falando dos médiuns sensitivos, que foi onde eu mais me enquadrei, que é exatamente isso. Você sentir as vibrações, são os médiuns impressionáveis, né? Da impressão do espírito, do ambiente. Então, às vezes, a gente chega no ambiente, nossa, né? Dá aquele baque, a gente, não estou me sentindo muito bem. Então, a pessoa vem, descarrega aquela situação toda em cima de você e você fica, nossa, começa uma dor de cabeça e tudo. Então, isso é um tipo de mediunidade. E o interessante aí é você, conhecendo isso, você se bloquear, você vai ouvir, vai ajudar, mas você não absorve exatamente, é o que eu sempre falo, observa, mas não absorve, que eu também estou aprendendo isso, porque eu não era assim, né? Enfim. E, continuando, ele vem falando dos médiuns audientes, que são os médiuns que ouvem os espíritos. E aí a gente tem duas situações aqui. Pode ser ouvir mesmo, como eu estou falando aqui com vocês estão me ouvindo, ou na mente, que é aí onde que ele fala da pneumatofonia, né? Então, são dois tipos de situações que podem acontecer aos médiuns que têm esse tipo de mediunidade. A mesma coisa acontece com os médiuns falantes, que vai usar a fala, né, o sistema fonador, e aí eles colocam como psicofônico. E aí que eu vou voltar a falar. Todo médium, se ele escuta, se ele fala, ele tem mais de uma mediunidade, né? Então, ele, apesar de ter feito... Ele que eu falo, gente, é o Leon Denis. É Leon Denis, não. É o Allan Kardec, me desculpa. O Allan Kardec que escreveu o livro. Então, se ele fala que tem o audiente, o falante... Eu fiquei, caramba, mas calma aí. O audiente, o falante é o mesmo. Então, um médium, ele tem muito mais de um tipo de mediunidade. Eu nunca tinha parado para pensar uma besteira, né? Ou não. Porque eu realmente nunca tinha tentado para esse detalhe. Tem o médium vidente, que é aqui onde que entra, que eu falo, que é uma mediunidade interessante. Ele menciona no livro que é uma mediunidade rara. Por quê? Ele vê como se encarnado fosse. Quem já viu o filme do Divaldo e o Chico mesmo sabe que, né, é uma situação bem complicada, ao ponto de você, de repente, ter que ter alguém do teu lado. E aí, tu tá vendo? É vivo? Não é? Enfim. E também enquadro na mesma situação do médium de efeito físico, porque é só ele que tá vendo. Então, ele pode manipular também. Todos os outros também podem. Mas você veja bem, você pegar, de repente, uma pessoa que tá debilitada, que tá muito enfraquecida emocionalmente, e você vem dizendo que está vendo seu pai, seu irmão. Então, isso tudo mexe com o emocional da pessoa e ela pode manipular isso. Entendeu? Então, eu achei os dois tipos, e realmente são os dois tipos de mediunidade mencionadas que no estudo que eu fiz, ele abrange mais, ele dá mais minúcias sobre isso. E tem casos aqui no livro, sugiro que vocês leiam. Eu, sinceramente, achava uma leitura um pouco maçante, mas quando eu virei a chave, que eu vi que, calma aí, eu sou médium, então eu tenho que, no mínimo, entender o que eu estou fazendo aqui. Aí eu, caramba, aí você vai despertando, entendeu? E quando você desperta, é muito bom, é muito interessante, pelo menos eu senti isso, você percebe que fazer o errado já não é tão bobeirinha assim, como a gente diz aqui, né? Eu vivo, trabalho, saio com meus amigos, bebo e tal, mas não faço mal para ninguém. Opa, vamos parar aí. Não é bem assim. Então, quer dizer, a partir do momento que você tem um conhecimento, tem um entendimento melhor da espiritualidade, do que uma ação sua pode ocasionar futuramente, você já para. Então, aquela saída, de repente, para um lugar que não seja tão interessante, enfim, que não vai te agregar, você fica, não quero mais. Então, realmente, as pessoas vão se afastando, você vai mudando a sua ótica em relação a até a sua escala de valores, acredito eu, porque comigo está sendo assim. E está sendo muito bom, eu estou gostando bastante, abriu muito a minha visão em relação a muitas outras coisas que eu achava que eram normais, e até são, não deixam de ser, mas como a gente acorda, a gente sai dessa matrix, você fica, caramba, por que que eu só acordei agora, né? Mas enfim, acordei. Então, o médium vidente, como o próprio nome diz, ele vê, né? Ele se comunica. E não, outra coisa que eu percebi lendo, a mediunidade, algumas pessoas acham que é um presente no sentido de, nossa, que interessante você... Não é bem assim não, gente. É muita responsabilidade, você tem que cuidar do seu emocional, do seu psicológico, das suas atitudes, porque além de influenciar outras pessoas, aquela velha frase que o exemplo arrasta, isso é muito verdadeiro. Então, quando você tem esse conhecimento, começa a ter esse conhecimento, você, sabe, acorda para um mundo que realmente, então, é interessante ser médium. Você tem uma vivência diferente, você experiencia coisas muito particulares que outras pessoas não vão experienciar, e eu digo isso no sentido espiritual, de você, de repente, se comunicar com aquela voz que vem na sua cabeça, e você, calma aí, gente, o que está acontecendo? O que, que é isso? Meu Deus, entendeu? Então, isso foi bem interessante para mim, que estou nova aqui, tenho, como eu já falei, quase 2 anos, e não tinha nem ideia de que eu pudesse conversar com algum espírito, ter alguma visão, fazer um desdobramento consciente. Eu não sabia de nada disso. Bom, continuando aqui, outro tipo de mediunidade que eu achei bem interessante, que eu não conhecia, são os médiuns sonambúlicos. Nunca nem tinha ouvido falar disso. Porque o que ele diz aqui? O sonambulismo, por si só, não caracteriza que a pessoa seja médium. A questão é que quando ele dorme, ele desdobra e aí sim ele tem um contato com o espírito. E aqui no livro ele até conta a história de um garoto de 15 anos que era bem... ele usa um termo da época, mas enfim, não tinha tanto conhecimento. E ele receitava. E aí nisso pediram, mas você... Ele acordado, mas poxa, você não pode passar a receita? Ele não, porque o meu amigo não está aqui. O amigo era o espírito, que era um médico. Então, ele, em estado sonambúlico, ele tinha contato com esse espírito e aí sim ele receitava, né, medicação, enfim, para as pessoas. Eu nunca tinha ouvido falar também. E outra classe de médiuns que eu achei bem interessante são os médiuns curadores. Nunca tinha ouvido falar também. Que aqui são, como o próprio nome diz, são os que curam com o toque, com a fala e com o olhar. Lembrei logo de quem? Jesus, óbvio, né? Que ele no olhar, no falar e tudo. Só que o que eu também percebi, não sei se eu estou errada, que isso tudo depende também muito da gente, do nosso pensamento. Então a gente tem que acreditar realmente naquilo. Porque senão, então a cura, o poder está dentro da gente. Não é uma coisa que vai depender só do outro, do espírito. Não sei se eu estou me fazendo entender. Mas, enfim. E aí tem várias perguntas aqui no livro, que eu até grifei, mas não achei interessante. E, por último, dentro desse capítulo ainda, ele fala dos médiuns pneumatógrafos, que são de escrita direta. E aí ele explica pneumoar, tógrafo, escrita. Pneumoar, aí, tógrafo, escrita. Eu falei, calma aí. Ou seja, não depende do médium estar escrevendo. E outra coisa que ele menciona aqui, que eu achei super interessante, que um espírito pediu para botar uma folha em branco dentro de uma gaveta, esperar 10 minutos e pegar. A folha estava escrita. Isso é um efeito bem interessante. E outra, um outro médium também, escrevendo com uma caneta azul e a escrita saía de outra cor. Então, verdadeiramente mostrando não é poder, não sei nem como dizer, mas enfim, esse efeito, né, da essa faculdade, obrigada, Pedro, esse médium pneumatógrafo, que, enfim, a gente conhece, que existem alguns, mas, e aí eu peguei, fui ler isso, falei, gente, e eu me enquadro aonde nessa história toda, né? Tenho muito que aprender ainda. E senti de gravar esse vídeo, porque da mesma forma que eu entrei aqui, tem pouco tempo, tenho muito a aprender ainda, tem muita água para passar embaixo da ponte, mas fiquei pensando quantos outros não estão começando também uma outra casa, cheio de dúvidas, porque eu não vim de nenhuma religião, eu não tinha nenhum conhecimento, eu simplesmente acreditava em Deus. Enfim, e li alguns romances espíritas e achava que entendia de espiritismo. Você vê que como eu estava obtusa na situação, mas enfim. Então, sugiro que vocês leiam o livro dos médiuns, realmente. Peguem um capítulo, dissequem esse capítulo, entendam profundamente. Não é uma leitura fácil, até quando foi escrito. Esse livro aqui, acredito eu, que tenha sido feito uma releitura, porque não tem tantos termos difíceis, né? A grafia dele está bem tranquila. O que foi, Jássica? Enfim, e aí tá. Aí, gente, desculpa. Enfim. Desconcentra a pessoa. É. Então, eu sugiro que vocês estudem o livro dos médiuns e se conscientizem do que vocês vieram fazer, né? Porque acredito que tenham pessoas aqui que trabalhem em outras casas e vocês aí também. É de suma importância ter o conhecimento. Quando se é dito que o conhecimento liberta, é exatamente por isso. Porque você ter o conhecimento, entendeu? É mais difícil você ser enganado, você ser levado por emoções de outrem, entendeu? Manipulado, né? Manipulado, exatamente. Então é isso, esse é o recadinho de hoje, tá, gente? Obrigada.